Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser longo. Eu vou abordar diferentes temas. Vou correlacionar todos eles. Como os senhores bem sabem, aqui no canal eu não faço roteiro. Então eu deixo o vídeo fluir e a gente vai dialogando, trocando uma ideia. Eu espero que vocês contribuem deixando o seu like, né? E comentando, né? Fazendo debate de ideias aí na seção de comentários. Muito obrigado a todos que participarem. Em vídeos anteriores aqui do canal, eu abordei o colapso, né? E destruição deliberada da classe média americana, né? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. Também abordei o tema da crise de opioides, né? Agora eu quero abordar com os senhores, né? Classe média, opioides e protestantismo, os ditos evangélicos, que recentemente, né, entraram na cruzada contra o MGTOW, contra a Red Pill, né? Inclusive, um dos mais famosos desses canais protestantes, né, é os dois dedos de cocologia, né? Os senhores devem conhecer esse daí. Eu quero compartilhar com os senhores aqui um trecho de uma matéria que foi escrita por uma moça no dia 21 de outubro de 2017, antiga, mas a situação desde daquela época até hoje é bastante atual. Inclusive piorou bastante a situação, né? O título da matéria dela é o seguinte: a epidemia de opioides está quebrando a classe média americana. Nós precisamos de ações e não de palavras. Ao descer o texto, tem uma análise dela que eu achei bastante relevante para esse debate que eu quero ter aqui com os senhores. No texto abaixo, ela afirma o seguinte: a América nunca foi uma sociedade feudal e, portanto, nossa mitologia nacional não inclui um personagem que exemplifique a nobreza da pobreza. Em um país de peregrinos e pioneiros, movidos por costumes calvinistas, ser pobre sugere que você simplesmente não está trabalhando duro o suficiente. Em vídeos mais antigos do canal, vocês já devem ter percebido que eu uso muito uma frase que é muito utilizada nos Estados Unidos de forma pejorativa, mas esse termo, né, essa sigla, para ser mais exato, não é uma frase, é uma sigla, WASP. É um termo para designar um grupo na sociedade norte-americana. WASP significa White Anglo-Saxon Protestant, que significa branco protestante anglo-saxão. Esse termo, pessoal, vem oriundo de um livro de um filósofo alemão que é muito bom, diga-se de passagem. O nome do livro é Ética Protestante e o Espírito Capitalista, por Max Weber. Nesse livro, o autor, ele diz mais resumidamente o seguinte, pessoal, que os países europeus, né, as nações europeias, civilizações europeias que adotaram um protestantismo tiveram um desenvolvimento econômico superior às nações católicas. Nesse caso, a gente tem, por exemplo, Itália, França, Espanha, Portugal, em comparação com nações protestantes, como Áustria, Alemanha, Holanda, talvez Dinamarca, Noruega, que tiveram alguma influência, e que a base do capitalismo ocidental é o protestantismo. Ele usa também muito como exemplo os Estados Unidos, que tem como a maioria da sua população membro de denominações protestantes. Isso vai desde presbiterianos, calvinistas, igreja escocesa, pentecostais, batistas. E como a ética de trabalho protestante afetou, né, esses países, né, e também, né, a mentalidade da população. Não que isso seja algo ruim, pessoal. Como eu disse anteriormente, o livro é bom. E isso explica porque os brancos nos Estados Unidos se deram tão bem, né? Essa ética de trabalho protestante deles ajudou eles a se desenvolver, a criar riqueza, a construir comunidades, né? Agora eu vou chegar no ênfase que eu quero aqui do vídeo. Eu lembro um tempo atrás, eu estava assistindo uma live, eu acho que era do Blaise de Viriato, não lembro. Ele estava falando sobre a Europa, né, e o ateísmo, né? Mas vamos colocar assim, está ocorrendo uma islamização da Europa, correto? Se a gente parar para pensar, os países onde está ocorrendo essa aceleração islâmica são países de maioria protestante, o que eram protestantes. Lembrando que esses países, antes do protestantismo, eles eram católicos. Então vem a Revolução Protestante, que é o espírito revolucionário, quebrou as hierarquias, acabou se tornando uma religião majoritariamente, né, do povo. Pouco tempo depois, com a descrença da população, o protestantismo foi perdendo espaço e deu origem ao liberalismo. Consequentemente, isso gerou um ateísmo. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Esses países, quando eram católicos, eles construíram comunidades, construíram uma identidade nacional baseada no cristianismo. Com o advento do liberalismo, veio o protestantismo. Ou o contrário, ocorreu a Revolução Protestante gerou o liberalismo, e o liberalismo gerou o ateísmo, o que levou esses países europeus a uma crise de identidade, o que gerou um declínio cultural e um colapso demográfico. E por que as pessoas saem do protestantismo para o ateísmo? Por descrença na religião protestante. Porque a religião protestante, ela é uma religião artificial, ela não é um cristianismo natural, ortodoxo. O protestantismo, por ele ser uma religião revolucionária, oriunda de uma revolta, né, por certos grupos que exigiam uma mudança cultural teológica, acabaram transformando essa vertente do cristianismo num cavalo de Troia. O protestantismo, ele leva muito da cultura vigente no momento civilizacional para dentro da própria religião. E isso acaba quebrando a hierarquia das igrejas. Por exemplo, esse negócio de pastorado feminino é um ato revolucionário protestante, pois é proibido pela própria Bíblia que você não deve ter um pastorado feminino. Adverte sobre isso. E a última coisa que eu ouvi do Espírito é aquela música da Taylor Swift. Haters gonna hate, hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake it up, shake it up. O encorajador canta uma música do mundo no meio do culto. É de verdade, sabe por quê? Porque ele encontra uma conexão. Ele encontra uma conexão, ele fala assim: nossa, mas essa música, ela serve para uma lição, certo? Ela serve, o que essa música diz aqui: os que odeiam vão continuar odiando. E que você pode se liberar da crítica alheia, porque ela não pode encostar em você. You can shake it off, shake it off. Oh! Se você sente que críticas vieram sobre você e abateram seu coração, eu quero que você chacoalhe os seus ombros. Você fala: shake it off, shake it off. Oh! Em nome de Jesus, volta aí. A cultura mundana, ela deveria ser afastada das igrejas. Só que no protestantismo, esses pastores evangélicos levam essa cultura suja do mundo para dentro da própria igreja. Eles levam o mundo para dentro da igreja. Isso acaba abalando a fé dos próprios fiéis, que buscam a igreja como um refúgio para os problemas do mundo. E quando eles entram na igreja, os problemas do mundo estão entrando junto com eles. E o que os pastores fazem? Eles fazem normalizar. O trabalho dos pastores evangélicos é normalizar aquilo que é do mundo. Um exemplo é traição, cucagem, manginismo. Essas pessoas que buscam fugir do mundo, e quando entram nessas igrejas, eles veem que o mundo está lá, elas se sentem perdidas, isoladas. Consequentemente, essas pessoas, elas buscam fugir desses espaços e acabam voltando para o mundo e agora como ateístas. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: o protestantismo leva as pessoas ao ateísmo. Eu vejo muito cristãos que são descrentes, né, na sua religião, por causa das palhaçadas que eles veem ocorrendo dentro das igrejas. É, acho que uma das piores coisas que essas igrejas evangélicas e seus pastores inventaram foi aquele discurso da prosperidade, se não me engano é teologia da prosperidade, que é puro materialismo. É aí que eu quero chegar, pessoal. Nesse livro, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a gente vê como o protestantismo, ele se vendeu para o liberalismo. O protestantismo é um produto do próprio capitalismo. Ele vem de uma ilusão de capitalista teológica, de um paraíso na Terra. Você não pode ter o paraíso após a morte, mas você pode ter o paraíso em vida. A base do protestantismo é o próprio materialismo. E é aí que eu quero chegar na crise de opioides nos Estados Unidos. Quais são as cidades e estados que foram mais afetados pela crise de opioides? Comunidades majoritariamente protestantes. E quem é a maioria dos grupos protestantes nos Estados Unidos? Os brancos, os caucasianos, os europeus, euro-americanos. A crise de opioides é uma crise branca. O grupo mais afetado são os brancos americanos, que estão morrendo devido essa crise de opioides, que é uma crise de identidade, é uma crise também de fé. Como eu citei anteriormente, né, o trecho do artigo daquela moça, que ela fala que numa sociedade protestante, como os Estados Unidos, ser pobre é coisa de vagabundo. O que significa? O americano, principalmente classe média, ele trabalha, trabalha, trabalha. Mas ele não trabalha para construir algo. Ele trabalha para consumir algo. Porque essa é a base do protestantismo. Consumir não é ter o paraíso após a vida, mas sim ter o paraíso em vida. Foi por causa desse lema que os Estados Unidos se tornou um país rico e próspero. Sim, mas se tornou um país extremamente materialista e consumista. E é isso que está matando os Estados Unidos. O protestantismo matou os Estados Unidos, foi a fonte do seu sucesso, mas também é o veneno da sua ruína. O americano, para consumir mais, para ostentar mais, necessita do quê? Deixar outros países pobres. E esses países pobres, em sua maioria, ou são países budistas ou católicos. Por isso eles necessitam deixar países como China, mais pobre, para usar a mão barata da China, a mão de obra barata, para produzirem mais, para eles consumirem mais e assim ostentarem mais, porque a base do protestantismo é o materialismo. Por isso que eles necessitam de deixar países como esses países da Europa que querem um Brasil pobre, principalmente são países protestantes que jogam essas sanções contra o Brasil de energia verde e renovável, quando eles não seguem isso. Quando os mesmos ficaram ricos, fazendo uso dos seus próprios recursos naturais, principalmente países como Alemanha, Áustria, Noruega, Inglaterra. Esse último, principalmente, abusou muito dos recursos naturais de outros países. E é um país protestante. A Inglaterra é um país protestante. É como o Basil de Viriato falou num programa recente do NVP Cultural, que eu achei bastante legal, que ele fala: muitas comunidades foram construídas em torno da Igreja Católica. A partir daí, você foi criando um laço com aquelas pessoas e empatias. No momento que surge o protestantismo muda suas igrejas para grandes metrópoles, para grandes centros. E viram praticamente essas igrejas protestantes pontos de encontro. Não se torna algo que você poderia fazer na sua comunidade. Por exemplo, você sai da sua casa, vai andando até uma igreja, senta lá e faz sua oração. E ao caminho da igreja você vai encontrando pessoas, aquelas pessoas te veem todos os domingos e ali vai criando um laço de empatia e etc. O fato de você sair, o fato de sair da sua casa, caminhar até uma igreja, a igreja gera uma familiaridade com outras pessoas, com outros indivíduos. Isso gera um vínculo de confiança. No momento que você entra num carro, você tem que ir para uma igreja que fica numa rua pavimentada, né, totalmente cheia de cruzamentos, igual aquele templo de Salomão, de Macedo. Aqui dali perde total noção de comunidade, de igreja, porque você está saindo da sua comunidade para ir para uma área comercial, onde o capitalismo está em evidência, e não a sua comunidade e Deus. E foi isso que gerou a crise de opioide nos Estados Unidos. Quando o protestantismo começou a adentrar em algumas comunidades católicas nos Estados Unidos, isso gerou uma crise de identidade. Saiu o valor da comunidade pelo valor do materialismo. E quando o capitalismo entrou em crise, essas comunidades entraram em crise. A situação aqui no Brasil, a cada ano que passa, as denominações protestantes, né? Acho que é assim que se usa o termo, denominação, vem crescendo mais e mais. De um país que era basicamente 90% católico, hoje basicamente 40% do Brasil é protestante. Em breve, o protestantismo vai se tornar a religião majoritária do Brasil. Isso não é algo bom. Por quê? Isso, pessoal, que eu vou falar aqui com os senhores, pode ser só achismo da minha parte. Mas pense um pouco. Desde que o protestantismo foi crescendo, a gente viu coisas estranhas acontecendo no Brasil. Por exemplo, a gente viu o número de mães solteiras aumentar. Consequentemente, com um grande número de mães solteiras, a gente teve um aumento gigante na criminalidade. Consequentemente, para manter essas mães e crianças longe de uma situação de vulnerabilidade social, o governo cria programas de assistência social. Esses meninos e meninas crescem, muitos desses meninos vão para a criminalidade. Muitas dessas meninas acabam seguindo o caminho das mães e virando mães solteiras. E é interessante isso que eu estava assistindo aquele canal chamado Casamento de Verdade, que ele estava falando sobre isso, como o protestantismo criou o feminismo. O feminismo é uma criação do protestantismo. Para vocês verem como a visão materialista das feministas é uma visão totalmente protestante. Se a gente parar para olhar, a maioria das feministas vem de lares evangélicos e protestantes. A maioria das mães solteiras vem de lares evangélicos protestantes. A maioria dos bandidos criminosos no Brasil, se você for em qualquer presídio, você não vai ver um padre entrando num presídio para tentar regenerar um homicida, um traficante, um narcoterrorista. Pelo contrário, você vê pastores. Meu Deus, aleluia! Com todo respeito, nós estamos passando uma certa dificuldade aí, os caras estão querendo invadir a comunidade, tá entendendo? Mas nós queríamos uma oração aqui pro nosso chefe aqui, tá entendendo, meu irmão? Porque o bagulho tá doido. Queremos a ajuda de vocês aí, tá entendendo? Porque nós passamos a maior dificuldade aí na comunidade. Mas ninguém respeita nós aí no bagulho, tá ligado? Tem como fazer uma oração aí, pastor? Aleluia, Deus! Aleluia! Salve, salve pra teu nome, Pai amado! Vai, menor, atividade aí, menor. Com todo respeito, vamos tirar uma aqui da igreja aqui, menor. Glória a Deus! Aí, nosso chefe aí, pastor. Igreja. Aleluia, Deus! Aleluia!

do que é a masculinidade dos homens e criou um vassalo, né? Basicamente um escravo do sistema, que serve para trabalhar, receber migalhas e dar para a igreja através de dízimos. É só isso que a função do homem para esse pessoal protestante evangélico de merda. E é por isso que você vê na Europa hoje os muçulmanos fazendo o que bem querem na Europa. Porque o protestantismo cucou, o protestantismo, ele é uma arma de emascular homens. O protestantismo nunca foi uma religião de guerreiros, de homens bravos e corajosos e destemidos. Sempre foi uma religião de homens fracos. Fracos e emasculados. De preferência, de homens tolerantes. O maior problema que o protestantismo causou na sociedade ocidental é a tolerância. O protestantismo criou uma horda de homens tolerantes, de cordeirinhos. E quando esses pastores dizem perdoe, perdoe, perdoe, perdoe, eu entendo. Perdoar faz parte. Você chega, ela te cucou. Você não deve remoer isso. Eu entendo. Você deve perdoar. Sim, perdoe. Que é o quê? É uma forma de você se auto-perdoar também. Quando você perdoa outra pessoa, você se perdoa e você para de se flagelar e de tentar encontrar problemas em você que você sabe que não tem. Erros que você sabe que você não cometeu. Mas perdoar não significa tolerar. Perdoe e vire a página. A moça te traiu, a sua cônjuge, separe. Cada um segue seu caminho. Cada um vai pro seu lado. E ali acaba. E você não leva mágoa, você não fica remoendo essa mágoa. Você segue a sua vida em frente. Só que esses pastores, eles não falam isso. Você deve perdoar e continuar no erro. Com a pessoa que errou contigo. E você deve continuar se flagelando. Você deve se perdoar o erro da outra pessoa. Mas em contrapartida, você deve continuar se flagelando. E tentando encontrar aonde foi que eu errei. Se ela fez isso comigo, foi porque eu errei em algum lugar. A culpa se torna sua e não da outra pessoa. É isso que eles fazem com os homens. O protestantismo, ele cria uma horda de homens tolerantes, fracos, masoquistas. E por serem masoquistas, eles acabam indo para a cucagem. Coniventes com os casos extraconjugais de suas esposas. Eu postei nela os links na descrição da casadinha do Rio Claro e o cucão lá dela. Ela é uma nutricionista, né? E o cucão, que ela é casada, parece que é médico, engenheiro, algo do tipo. É um empresário. Ele é protestante e ela também é protestante. Olha que engraçado. Com certeza ela deve ter traído ele tempos atrás. Ele deve ter ouvido o conselho do seu pastorzinho, né, que ele deveria perdoar a sua cônjuge, pegar, né, o pecado dela, né, que ela cometeu, né, nesse caso, o adultério, né, e se autoflagelar com isso e tentar procurar erro nele. Tipo assim, se ela teve um caso extraconjugal, a culpa foi minha. Eu não compareci, eu não consegui satisfazer sexualmente ela. E ele perdoou, e ela deve ter tido um outro caso extraconjugal. Novamente, ele sofreu um adultério, foi até o pastor, e o pastor, né, foi normatizando isso, né, normalizando esses atos, ao ponto de ele virar um masoquista, o que levou ele a querer compartilhar sua esposa com outros homens. Enquanto ela se diverte sexualmente com esses homens, ele fica lá olhando, assistindo, sabe, se masturbando. O ato de masturbação ali é um ato de autoflagelo. Ele está se autoflagelando enquanto se masturba. E inclusive tem um vídeo, né, nesses daí, coletânea, que eu deixei os links aí na descrição, que os caras ejaculam na cara dela, vários caras ali, e depois ele beija ela. Aquilo dali é um ato de autoflagelo. E é engraçado que ela fala, a gente não cometeu nenhum crime, são nossas fantasias sexuais. Sim, você não cometeu nenhum crime. Só que isso é uma espécie de desmoralização. Você está se desmoralizando. Esse cara está comendo a mulher dele, ele está assistindo, ele está se desmoralizando. Ele está tendo a masculinidade dele desmoralizada. Esse é o problema. É um processo de desmoralização. Consequentemente, é um processo também de dessensibilização, é uma espécie de gore, uma espécie de gore sexual, na qual você vê, tipo, a sua parceira sendo violada, nesse caso sexualmente, mas de forma consentida, por outros homens, e você assiste. Isso desmoraliza você como indivíduo, não só o homem, como a mulher também ali naquela situação. E tudo isso é normalizado pela própria igreja. Nesse caso, igrejas evangélicas. E os pastores evangélicos normalizam isso. E olha o que aconteceu. Todo um processo de dessensibilização, todo um processo de desmoralização, tudo fomentado pela igreja protestante e os pastores evangélicos. E assistindo o canal Casamento de Verdade, né, ele fez um vídeo resposta. Acho que o nome do cara é Thiago, sei lá, o do Dois Dedos de Cucologia. Que ele fala o seguinte, que os protestantes destruíram tudo que eles tocaram. Por exemplo, os protestantes começaram a Guerra Civil Americana. E ele narra lá a história da Guerra Civil Americana, que os protestantes iniciaram a Guerra Civil Americana porque eles eram contra a poligamia voluntária. Tipo, a poligamia voluntária, pessoal, era muito comum entre os católicos americanos, né? Principalmente aquele pessoal que é mórmon, né? Pessoal ali de origem católica escocesa, católica irlandesa, né? Os mórmons, eles são... eles pegam muita coisa do catolicismo ortodoxo, com um pouco de calvinismo, com aquele pouco de negócio dos velhos crentes, né? Que é o Old Believers da Rússia, né? Da Igreja Ortodoxa do Oriente, pai, etc. E ali naquela região sul dos Estados Unidos, né? Claro, tinha aquele negócio dos escravos, pessoal. É só desculpa, tá? De libertar os escravos. Nunca foi pelos escravos, né? Pela liberar a mão de obra barata que estava sendo explorada, né? Os negros explorados pelos os capitalistas das plantações lá, das plantations. Nunca foi por isso, pessoal. Porque, engraçado que, 2 anos após a Guerra Civil Americana, você teve o advento da Revolução Industrial, assim, massa, da produção em massa industrial, capitalismo na sua força total. Eles iam ser liberados, pessoal, de qualquer forma. Foi só uma desculpa para eles atacarem a Igreja Católica. A Igreja Católica estava crescendo com muita força no sul dos Estados Unidos. E eles queriam destruir a Igreja Católica, os protestantes. E eles eram a maioria da população dos Estados Unidos. E estava tendo uma imigração na época da Guerra Civil do norte para o sul. De muitos católicos saindo do norte para ir para o sul. E eles estavam levando as suas riquezas para o sul. Ia acabar de qualquer forma a escravidão. Só que levando essas riquezas para o sul, o norte, que tinha os protestantes lá, sanguessuga, né, parasitas, né, que gostam de roubar dinheiro de pobre, não ficaram nada contentes, porque os pobres estavam se convertendo ao catolicismo e não mais ao protestantismo. E aí eles usaram todo aquele negócio dos escravos para começar a guerra civil e demonizar os católicos. Os católicos foram extremamente demonizados durante a Guerra Civil Americana. Ser católico era ser confederado. E até hoje nos Estados Unidos há um estigma contra os católicos, que eles são confederados. Por exemplo, quando teve a lei seca nos Estados Unidos, quem foi os mais lesados pela lei seca? A lei seca foi também uma perseguição, pessoal, dos protestantes com os católicos, porque os católicos eram donos da maioria das empresas de bebidas dos Estados Unidos, de licor, de álcool. Um exemplo aqui bem famoso que eu quero dar para os senhores é a família Kennedy. O pai do JFK, do John Fitzgerald Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, o pai dele era um católico fervoroso, porque eles eram irlandeses. Irlandeses, pessoal, são em sua maioria católicos. E como católicos, eles tiravam dinheiro de bebida. Quando a bebida foi proibida, eles foram para o contrabando. A lei seca foi uma forma de marginalizar a população católica, de imigrantes que estavam nos Estados Unidos. A maioria desses imigrantes católicos, pessoal, eram italianos, poloneses e irlandeses. E esses três grupos foram os mais afetados pela lei seca porque eles perderam sua renda. Perdendo a sua renda, eles foram para onde? Para a criminalidade. Por isso que a maioria das gangues nos Estados Unidos durante a lei seca eram formadas por italianos, poloneses e irlandeses. E principalmente entre os poloneses tinham muitos judeus. Foi uma forma de dos protestantes marginalizar os católicos, acabar com as comunidades católicas. E como é um jeito mais fácil de você destruir uma comunidade, pessoal, se não marginalizá-la? Lembrando que a maioria dos católicos não viviam em cidades, moravam nos campos. Cidade não era algo para católico. O mais hipócrita disso é que os maiores consumidores do álcool nos Estados Unidos eram os protestantes. Os católicos produziam álcool, mas eles não consumiam. Os protestantes não produziam álcool, mas eles consumiam. E eles proibiram para tirar a subsistência dos católicos. Isso é a lei seca. E o cara lá do casamento de verdade, ele explica o que aconteceu. Com a Guerra Civil Americana, ficou muitas viúvas. Aproximadamente ficou milhares de viúvas. E por que ficou tantas viúvas? Qual era a meta dos protestantes para a Guerra Civil? Era acabar com as comunidades católicas, os confederados, deixar centenas de milhares de viúvas, essas viúvas desamparadas, para onde elas iriam? Que meios elas teriam de subsistência? Trabalhar. Elas seriam obrigadas a trabalhar. E elas foram para as fábricas dos protestantes trabalhar. E trabalhando na fábrica dos protestantes, o que acontecia nas fábricas? Os homens protestantes trabalhavam. As mulheres protestantes ficavam em casa. As mulheres católicas trabalhavam. Elas não tinham homem em casa, porque os seus maridos já estavam todos mortos. E o que acontecia dentro das fábricas? Assédio moral, assédio sexual, estupro, violência, agressão, além de diferença salarial nas mesmas funções. As mulheres católicas recebiam menos que os homens protestantes, fazendo a mesma função. Foi daí que surgiu a teoria do gap salarial, que as feministas tanto falam. Falei, caralho, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha para vocês, os senhores, verem como os protestantes, esses evangélicos de merda, fuderam com tudo. E é por isso que hoje você tem tantas famílias nos Estados Unidos esquerdistas, pró-democrata, de protestantes bilionários. Eles ficaram ricos, bilionários, explorando viúvas. Entendeu? Olha que interessante esses fatos. Como aqui nesse vídeo eu abordei, eu fui da crise de opioides na classe média americana, eu abordei a questão da população caucasiana, aí eu trouxe um pouco para o Brasil, para a gente ver essa observação minha sobre como a degeneração da sociedade brasileira ocorreu devido ao crescimento dos evangélicos. Aí daí eu fui para a Guerra Civil Americana e agora a gente foi para o feminismo. Você viu o rolê que eu dei? De 40 minutos para explicar isso para os senhores. Então, pessoal, o vídeo é sobre isso que eu queria compartilhar com os senhores, porque eu acho que a gente deve começar a debater mais isso, sabe? Questões é como a gente pode tentar ajudar os homens que estão perdidos, pessoal. Tem muito homem que está perdido, tem muito homem que tem medo de sair dessa senzala teológica, né? Que é a religião protestante, preferencialmente as igrejas pentecostais, batista, né? Tem um produtor de conteúdo que eu sinto muito respeito por ele, eu tenho muito respeito, que é o Vitor Honk, antigamente o nome do canal dele era Vitor Ateu, eu lembro da época do canal dele era Vitor Ateu, que ele fazia vídeo lá com a voz robótica, etc. Eu sempre gostei dele porque ele é autêntico. E ele, quando saiu da igreja, ele abandonou o pentecostalismo, ele foi muito perseguido pelo pessoal da igreja, pelos irmãos da igreja. Perdeu muitos vínculos, né, muitas amizades, mas você vê, hoje ele é um homem livre. Ele é um homem que é senhor do seu próprio destino. Se ele tivesse continuado dentro da igreja pentecostal, se ele tivesse continuado ouvindo pastorzinho de merda, hoje o Vitor, estaria o quê? Com a mãe solteira de 3, 4 filhos de pais diferentes, tendo que aturar uma cicatriz de cesariana que foi de um rebento que não saiu do pau dele. Essa é a realidade. Então a gente tem que começar a focar mais nisso, né? E tentar trazer para o nosso lado homens incautos que estão sendo doutrinados, que estão sendo domesticados, emasculados para o MGTOW. Temos que trazer essa pessoa para o MGTOW, para a Red Pill, tentar alertar. E não é conscientizar essa gente por você mesmo, é através da internet. A internet é uma arma de disseminação de informação. Isso é uma guerra de informação, pessoal. Vence o lado que sabe vender melhor a sua informação. Informação é um ativo, pessoal. É um ativo de muito valor. É um ativo escasso, porque nós estamos num período de censura. Mas quem quiser esse ativo, pode encontrar ele em outras plataformas. Eu quero agradecer a todos os senhores que ouviram esse vídeo até o final. Eu posso não ter me expressado muito bem, porque não é um tema que eu tenho muito interesse de abordar, que é religião, mas eu me senti assim pressionado a fazer esse tipo de vídeo, porque alguns inscritos há muito tempo queriam que eu fizesse esse vídeo, e eu senti que eu estava devendo isso a eles, pois estão sempre aqui nos comentários, comentando, fazendo a sua contribuição para o canal, agregando ideias, né? Ajudando outros inscritos na seção de comentário com informações, né? Tentando edificar outros rapazes incautos que acabaram de chegar aqui na Manosphere. Então eu tinha que me sentir obrigado e pressionado a fazer esse tipo de vídeo. Eu espero a compreensão dos senhores, né? E até a próxima.